Você terminou com ele, tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? Que a água acabou, acabou, acabou. E açúcar que tem é só no meu amor, meu amor. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tenho opção melhor. Antes de desistir, Tomu, tenta o meu, por favor. Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo. Marcelinho Marques, o estouradinho do Brasil. Que coincidência, oh, eu sozinho e você só. A gente não se amarra, um no outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tenho opção melhor. Mas antes disso, prova um beijo meu. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor. Se não serve, cê joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu.